Narração do poema. As crianças correm por corredores de água, incitam o rebentar das folhas no cenário da boca. Logo de manhã começam a bater nas palavras e gritam nos telhados o dia da sua morte. E estão sempre sós, até que o poema as acorde. Depois sentam-se à porta das mães e recolhem em suas pálpebras de névoa a aurora das fráguas. Às vezes misturam-se com a eternidade e ficam de repente incandescentes.